Você está ouvindo a Rádio Comunitária Aconchego, 88,5 FM. entrar em contato conosco, acesse nosso blog radioaconchego.milharal.org. Para chegar já!

Aqui na Aconchego, você não precisa ser assinante para ter acesso à nossa programação sem interrupções e publicidade. Tudo está disponível para você 24 horas por dia. Escute, divulgue e apoie a comunicação livre e popular. Aconchego Premium. Yeah!

Muito obrigado a você que escutou aqui a faixa musical do programa Curto Circuito Underground. Lembre-se, próxima quarta, programa número 2, falaremos sobre o Grindcore. Até lá. Boa noite. Segue a programação da Rádio Aconchego.